Pedido justamente que o presidente Lula faça mais pronunciamentos, dê mais entrevistas. A gente vê a série de entrevistas que o presidente tem dado nas últimas semanas, né, a rádios regionais, tem procurado vender mais, vamos dizer assim, o governo. E o que a gente acabou de ver não deixa de ser uma tentativa disso também, de vender mais o governo, e o governo buscando marcas próprias. Mas tá aí então a opinião aí dos analistas de política, dos âncoras da CNN com relação às medidas e também a esse pronunciamento aí de Papai Lula nessa segunda-feira. São 7:12, 7:12. E a queda na aprovação entre os nordestinos põe aliados de Lula em alerta aqui na região. Quem tem as informações é Robson Moreno. A queda brusca na avaliação positiva do presidente Lula do PT entre os eleitores do Nordeste acendeu o alerta de aliados na região, impulsionando assim cobranças por mudanças de rota no governo e promete mexer no xadrez eleitoral de 2026. Dados da pesquisa Datafolha, divulgada no dia 14, apontam que a aprovação do presidente desabou nos últimos dois meses, saindo de 35% para 24%, menor patamar em seus três mandatos. No Nordeste, principal reduto eleitoral do presidente, a avaliação ótima e boa de Lula caiu de 49% para 33%, maior queda regional. A região concentra um em cada quatro eleitores brasileiros e foi determinante para a vitória do presidente em 2022. A redução da popularidade acontece na esteira de uma série de desgastes do Planalto, incluindo as idas e voltas do governo na crise do Pix e alta na inflação dos alimentos. Esta última teve impacto na população mais pobre, refletindo em uma queda da avaliação positiva de Lula de 45% para 29% dentre os eleitores que ganham até dois salários mínimos. No meio político, a leitura é que a memória positiva de seus dois primeiros mandatos, de 2003 a 2010, pode ser insuficiente para garantir uma margem de voto ampla do petista na região. E trabalhamos em nome de Panificadora São Pio na subida do Planalto, em frente ao Vitória Atacadão, antiga padaria de Valdomiro. Bom atendimento, ótimas formas de pagamento, muito respeito ao seu bolso e à sua saúde. O melhor pão da cidade você encontra lá na Panificadora São Pio e muitas opções para o seu café da manhã em bolos, tortas doces, salgados e muito mais. Panificadora São Pio. Já eu volto com mais notícias para você no Araripina, gente. Valeu, Robin. 7:14. 7:14 e o programa fantástico do último domingo na Rede Globo conseguiu acesso a 55 áudios que circulavam em um grupo de militares de alta patente que, de acordo com a investigação da Polícia Federal, preparavam uma trama, uma suposta trama golpista após o segundo turno das eleições de 2022. Nos áudios vazados para a Globo, nenhum desses militares, né, conseguiu falar com Bolsonaro, né? Tinha sempre um intermediário. A gente vai ouvir os áudios agora, né? E aí os envolvidos reclamam que o presidente não queria assinar o decreto de estado de sítio que a Polícia Federal chama de minuta do golpe. Vamos ouvir aí um trecho desses áudios dos militares. Nestas conversas, os envolvidos na trama apontam os motivos para o fracasso da tentativa de golpe. Acabei de falar com o Ortiz, ele falou que não vai ter nada. Tá pronto, só que não vai ter nada por conta disso que eu te falei. O alto comando tá rachado e não quer encampar a ideia. Tenho sentido, deu ruim, tá? Acabei de falar com o nosso amigo lá, ele falou que não vai rolar nada. O alto comando não vai topar. A Marinha topa, mas só se tiver a outra força com ela, porque ela não aguenta a porrada que vai tomar sozinha. É aquilo que eu tinha conversado contigo. Segundo a Polícia Federal, o grupo sabia das consequências de dar um golpe sem o apoio total dos militares. Eu falo, cara, pode esquecer. O decreto não vai sair, o presidente não vai fazer, eu só faria se tivesse apoio das Forças Armadas, que ele tá com medo de ser preso. Falei com ele agora de manhã. Neste áudio, um desabafo irritado e irônico reconhece que o plano de um golpe de Estado não deu certo. Cabeça aí nossos líderes, formado naquela escola de presidente, né? E o presidente não vai embarcar sozinho, porque ele tá com o decreto pronto, ele assina, e aí ninguém vai, ele vai preso. Então ele não vai arriscar e bem-vindos à Venezuela. É, esse decreto aí que eles falam aí é estado de sítio, né? Que está na Constituição, tem na Constituição, né? Mas ficou bem claro que o presidente não assinou, não quis assinar esse decreto aí que está sendo acusado de minuta de golpe, mas que também não tinha assinatura dele, né? Mas ele está sendo julgado lá agora, foi denunciado no STF por isso. Vamos aguardar e vamos levando a informação pro povo. 7:17. 7:17. E ontem, até trouxe aqui essa informação, o Brasil comemorou o 134º aniversário da sua primeira Constituição Republicana. Constituição de 1891, a primeira do Brasil como uma república, né? Já são 6 constituições. Sobre o assunto, eu vou ouvir o renomado, o mais aclamado, o mais respeitado. Contra esse aí, ninguém tem assim, um tiquinho assim para falar. Alexandre Garcia, bom dia. Bom dia. Em 1891, em 24 de fevereiro, era promulgada a primeira Constituição Republicana do Brasil. Desde então, estamos na 6ª Constituição. Enquanto isso, os Estados Unidos estão na única. A do Império, de 1824, durou quase 70 anos. As nossas têm tido vida curta. A atual é de 88 e está sendo desmontada, né? Diz que não há censura e há censura, diz que há liberdade de expressão e há censura, diz que tem amplo direito de defesa e não há, diz que não pode haver tribunal de exceção e tem que haver juiz natural e não, que o Ministério Público é o que tem a iniciativa do processo e não aconteceu, né? Que as pessoas têm direito de ir e vir, direito ao trabalho, isso foi abolido durante a pandemia, né? Mas enfim, só para citar alguns, né? É uma pena. E porque a Constituição é a lei máxima. Se ela não é obedecida, tudo mais é flexível. É aí torta, se quebra, se rompe, se rasga, se como se rasgou no julgamento da Dilma. Quando ela foi condenada, mas não recebeu pena. A pena estava prevista no parágrafo único do artigo 52. Aliás, a presidente Dilma está internada em Xangai. Passou mal, foi pro está fora de perigo. Alexandre, bom, a presidente Dilma, né? Ex-presidente Dilma está em Xangai. Xangai é uma cidade, uma das maiores da China, né? Onde fica lá a sede do BRICS, que é dos países em desenvolvimento, desse bloco BRICS, né? Brasil, Rússia, China, Índia, agora juntaram um bocado aí mais Irã, não sei quem mais lá, tá, Venezuela também, tá? E aí a mamãe Dilma passou lá mal, mas graças a Deus tá fora de perigo. Agora, Dilma foi, ela foi penalizada perdendo o mandato, né? Pelo impeachment, mas aí deixaram ela concorrer como senadora lá por Minas Gerais, já expliquei, né? Pena ela. Não cumpriram o que manda a Constituição, né? Que é deixar inelegível 8 anos. Para o presidente que é empichado. São 7:20. Ninguém mais aqui vai seguir mais Constituição, não. Aqui no Brasil, tu viu aí, né? Galo Branco, foi que Alexandre Garcia disse? A Constituição diz uma coisa, eles fazem o contrário. E o ministro da Justiça de Papai Lula, o Ricardo Lewandowski, que já foi ministro do STF. ele põe 100 anos de sigilo no seu cartão de vacinas. Por que será, hein, velho? Robson Moreno conta a história. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, repetiu a atitude do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL e negou acesso à própria carteira de vacinação, impondo 100 anos de sigilo sobre o documento. A coluna do site Metrópolis solicitou a pasta, via lei de acesso à informação, o cartão de vacinas de Lewandowski, mas o ministério negou o pedido, sob o argumento de que o documento continha dados pessoais. Em nota, Lewandowski assegurou, porém, que seu cartão de vacinação está completo. E essas foram as nossas notícias de hoje. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, com muito mais para você no Araripina Urgente com Roberto Gonçalves. Valeu, Robinho, até amanhã, mas ele volta à tarde, né? Ele volta no Top 10, o show da tarde aqui pela Arari. O homem é liderança, audiência de verdade. 7:22 Internacional. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, diz que está disposto a deixar a presidência imediatamente em troca da adesão do seu país à OTAN, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte. Reportagem com Emanuel Gonçalves. Bom dia, Emanuel. Bom dia, Roberto, e uma boa terça-feira para todos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse nesta segunda-feira, dia 24, que está disposto a deixar a presidência imediatamente em troca da adesão de seu país à OTAN, a qual os Estados Unidos parece se opor, em um contexto de aumento das tensões entre Kiev e o presidente americano, Donald Trump. Nesse final de semana, a Rússia lançou seu maior ataque único com drones contra a Ucrânia desde o início da guerra. O ataque ocorreu na noite de sábado, dia 22, e nele forças russas lançaram mais de 260 drones de guerra contra todo o território ucraniano. Reportagem, Emanuel Gonçalves. Valeu, Emanuel, obrigado. Agora são 7:23. Bom, e hoje nós temos aí a participação do Gerba Alencar. Ele vai trazer os preços dos produtos agrícolas comercializados. Eu tô sabendo, Gerba, que o preço da tonelada da mandioca subiu, né? Finalmente! Começou a melhorar, isso aí anima os agricultores. Agora, com relação à chuva, meio de fevereiro tá sendo uma negação, né? Janeiro choveu mais de 300 milímetros, enquanto janeiro, até agora, uma negação, cerca de 10, 15 milímetros. Vou até conferir já para trazer esses números aí de forma oficial. Hoje amanheceu nublado, tem uma previsão de chuva aí para o próximo fim de semana, né? Vamos ver se chega aqui para nossa região. 7:25 também hoje nós teremos aqui a participação do meu amigo Sissão, suplente de vereador, Sissão do Sofá. Amanhã teremos o secretário Quilon Alencar e por aí vai. As novidades você fica por dentro aqui na sua Arari. Sistema Betson agora vai para o apoio cultural junto com Rádio Play. ZYW568, Rádio Beto Som FM. Rádio Beto Som FM. 104.9. Rua de Seu Porcídio, número 46, bairro da Bomba, em Parnamirim, Pernambuco. Apoio Cultural. Ganharam dinheiro, moto na rede da sorte no último domingo. Ganhou R$5.000 na primeira rodada. Souza de Salgueiro também ganhou R$5.000 na segunda rodada. Joaquim Belém de Exu ganhou a moto da terceira rodada da rede da sorte. Cassiano da Banca de São José do Belmonte e ganhou R$50.000 na rede da sorte. Geraldo Nascimento de Cabrobó. E domingo que vem, pra seu carnaval ficar mais alegre, o bilhete é dupla chance da rede da sorte e tem R$5.000 na primeira rodada, 5 mil na segunda rodada. Na terceira também é 5 mil. É só dinheiro. E no quarto prêmio, pra você brincar o carnaval com o bolso cheio de dinheiro. E a conta tem 60 mil reais num quarto prêmio. Ainda temos 10 giros, cada um de 500 reais. E o bilhete é dupla chance. Carnaval de muito dinheiro no bolso. É com a Rede da Sorte. Restaurante Altas Horas, localizado na BR-316, na cidade de Parnamirim, Pernambuco. Temos café, almoço e jantar. A cerveja mais gelada da cidade. Cerveja em fardo, latão, piriguete e latinha. Temos também gelo, aberto todos os dias da semana. Telefone para contato 87-99914-1988. Organização Hélio e Marlúcia. Está precisando de Uber? Em Parnamirim, Pernambuco, você conta com Uber Parná. Entre em contato agora mesmo. 87-996-33-6005. Viagens locais e para fora. Com aquele preço bem especial. Uber Parná. Organização Tata Aleixo. Conexão móvel de qualidade? Agora é possível com o chip móvel da Atel. Internet 5G com cobertura nacional, ligações e SMS ilimitados. Acesso a aplicativos como WhatsApp, Moovit, Waze e um montão de benefícios exclusivos. E aí, vai perder tempo com operadoras que te deixam na mão? Claro que não, né? Vai na Atel mais próxima da sua casa ou fale com a gente pelo 0800-000-0089 ou no nosso Instagram, @ateltelecom. Tem a nossa conexão de onde você estiver. Atel Móvel, você sempre conectado. Eventoswe.com. O melhor site da região está no ar com uma página completa, dinâmica e atualizada. Acesse agora mesmo e fique por dentro dos principais eventos da região, fatos políticos e de outros segmentos, além de fotos, vídeos e transmissões de lives. Acesse eventoswe.com, a solução ideal para a cobertura do seu evento. Organização Eugênio. Contato 87-999-9573-69. Móveis e eletros, o melhor da região. Móveis eletrodoméstico é aqui, vem Capovão. Fogões, mesas e cadeiras, camas, colchões e sofá. Tem roupeiros e armários de cozinha e celular. Neto Móveis e Eletrodomésticos, o melhor lugar para você comprar móveis de qualidade e economizar. Temos geladeiras, fogões, mesas e cadeiras, camas, colchões, roupeiros, armários de cozinha, sofás de vários modelos, celulares das melhores marcas e muito mais. Aceitamos todos os cartões com parcelas que cabem no seu bolso. E pagando à vista você vai ganhar um bom desconto. Você também pode comprar no crediário da loja. Levamos na sua casa e a montagem fica por conta da loja. Neto Móveis e Eletrodomésticos, há mais de 40 anos oferecendo o que há de melhor aos nossos clientes. Agora mesmo em uma das lojas Neto Móveis e Eletrodomésticos mais perto de você. Estamos localizados em Oricuri, no povoado Barra de São Pedro. E também na cidade de Trindade, Ipubi e agora em Parnamirim. Neto Móveis. Você já sabe da novidade? Acaba de chegar a pomada Babosa Mil, o poder natural. Com ação analgésica, aliviando as dores causadas pela artrite, artrose, bucite e tendinite. A pomada Babosa Mil alivia as dores de quem sofre com reumatismo, bico de papagaio, dores nas pernas, dormências, formigamentos e cãibras. Você sofre com dores musculares, no pescoço, nos ombros ou nas costas? Usando a pomada Babosa Mil, você vai dar adeus a essas dores. Sua pele merece o cuidado com o poder da natureza. A pomada Babosa Mil, original, tem o nome Mil, escrito na caixa. Recuse imitações. À venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. Você ainda não conhece a nova loja da cidade? Está esperando o que para curtir essa novidade? A FW Calçados Multimarcas está localizada na rua Antônio Godói, número 73, no Cais de Parnamirim. Estamos te esperando. Venha nos visitar e se encantar. FW Calçados Multimarcas. A qualidade e o conforto que seus pés merecem. Deseja estudar em uma universidade com o conceito máximo da nota do MEC? E com uma mensalidade que cabe no seu bolso? Sua oportunidade chegou! Chegue em Parnamirim, o melhor centro universitário. Matricule-se agora na Uninta. Todos os cursos com descontos de 60%. Isso mesmo. Corre, que as vagas são limitadas. Aqui você encontra cursos de graduação em administração, educação física, jornalismo, letras, pedagogia, matemática, serviço social, entre muitos outros. Cursos sem taxa de matrícula. Maiores informações com Natália no WhatsApp 87 99644-3102 ou 87 99938-5046. Faça já a sua matrícula. Uninta EAD, preparando para o mercado e para a vida. Etc. Ela atende às segundas e terças pela manhã na Clínica do Coração e diariamente no Hospital Santa Maria, realizando cirurgia geral. Agendamentos pelo telefone 991609409. Também atendendo em Aralipina, doutora Patrícia Luiz, gastroepatologista. Doutora Patrícia é especialista em gastrite e refluxo, doença do intestino, doenças do fígado como nódulos, cirrose e gordura no fígado. A gastroepatologista Patrícia Luiz realiza endoscopia todas as segundas e terças pela manhã na Clínica do Coração e às quartas com consultas também na Clínica do Coração. Agendamentos pelo 91609409. Imagine falhas no sistema de segurança, deixando sua empresa ou sua casa vulnerável. O prejuízo pode ser enorme. Tempo perdido, dores de cabeça e até o seu dinheiro tão suado em risco. Na Techlog, cuidamos de tudo. Instalação e manutenção de sistemas de segurança. Garantimos que câmeras, alarmes, sensores e tudo mais estejam sempre prontos para proteger o que é seu. Techlog. Proteção e tranquilidade com tecnologia de ponta. Visite-nos na rua Henrique Alves Batista, 236, Centro de Araripina. Ou fale pelo WhatsApp 87 98108-6715. Agora, a Clínica do Coração conta com os serviços da odontopediatria, doutora Cléa Luz. Ela está trazendo uma experiência maravilhosa para seu filho ou sua filha, que poderá contar com um atendimento humanizado e acolhedor. Doutora Cléa Luz também realiza pré-natal odontológico em gestantes. Marque já sua consulta e coloque a sua saúde bucal e dos seus filhos em dia. O telefone para agendamento é 87 99128-0530. E aí, vai pra onde nesse verão? Tá na hora de planejar as férias, os looks e tudo que vai bombar na estação mais quente do ano. O Delele Summer chegou pra te dar todas as dicas e os produtos exclusivos que você precisa pra curtir o verão do seu jeito. Moda, viagem, esquenta pro carnaval, a gente tem tudo. Nas últimas tendências em roupas e acessórios. E pra facilitar a sua vida, o Delele Summer tem pagamento facilitado e promoções exclusivas que você não pode perder. Quer saber mais? Acompanhe as nossas plataformas digitais e visite-nos. Delele Summer, onde a gente se encontra. E atenção para os profissionais que irão atender nesta terça-feira na Ter Mais Saúde. Doutora Adelmo Laje, ortopedista. Doutora Delviane Pereira, psicopedagoga infantil. A clínica Ter Mais Saúde fica na Antônio de Barros Muniz, por trás da Igreja Matriz, ao lado da Ótica Seu João. Informações sobre laboratório, consultas, exames e cirurgias pelo 87996560659. Informação, informação, prestação de serviço, Arari FM, Rádio Forte, Rádio Forte. Arari é Rádio Forte, é a tampa, é a top do Araripe, Grupo Valdeir Batista. 34 anos com você. Estamos também pelo sistema Betson de comunicação, Parnamirim, Terra Nova e Timorante FM em Exu, né? Todas na frequência 104,9. Estação Rádio Play, Rádio X e Pubi. YouTube, canal blog do Roberto Gonçalves. Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado. Trabalhando para informar você, vamos a alguns fatos históricos dessa data, 25 de fevereiro, em 1551, era criada a Diocese de São Salvador da Bahia, a primeira do Brasil, pelo Papa Júlio III. Já em 1570, o Papa Pio V, né? É, Pio 5 ou Pio 5, Pio 5 mesmo, né? Excomungava a rainha Isabel II da Inglaterra. Pio 5 ou Pio 5? Em 1836 era patenteado o primeiro revólver pelo norte-americano Samuel Colt. E em 2003, a União Europeia chegava a um acordo sobre o primeiro instrumento de imigração legal, projeto de diretiva comunitária sobre o direito de reunificação familiar de imigrantes. E para fechar, né, em 2015, pelo menos 310 pessoas morreram em uma avalanche no nordeste do Afeganistão. Seja bem-vindo ao mundo da informação com qualidade. Com Roberto Gonçalves. Uma tempestade de notícias. A equipe de jornalismo da Arari FM vasculhando o Brasil. E a credibilidade de Roberto Gonçalves, o homem do Araripina Urgente. Araripina, chamando os melhores repórteres do Nordeste brasileiro. Vamos lá, vamos falar de futebol. Você está chegando com as informações esportivas da manhã. Amanhã dessa terça-feira é o Eu do Brito. É você, Britão, bom dia. Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia, ouvintes da Rádio Arari FM 90,3. É hora do futebol aqui no Araripina Urgente. Confira agora os principais confrontos para esta terça-feira. Pela Libertadores, Santa Fé e Deportivo Iquique, Bahia e The Strongest, Boca Juniors e Alianza Lima. Já pela Copa do Brasil, Maranhão e Vitória, Maringá e Juventude, Barcelona da Bahia e Atlético, Operário e Criciúma, Pouso Alegre e Atlético Paranaense, Operário e Sport. E as informações do futebol têm oferecimento de Palato Frios, tudo em um só lugar. Estamos localizados na rua Coelho Rodrigues, na esquina da Prefeitura, no centro de Araripina. Palato Frios, tudo em frios para você. Organização Belarmino e Fátima. Direto da redação de esportes da Arari FM, é o do Brito para o Araripina Urgente. Valeu, Britão, obrigado pelas informações esportivas e na área policial. Os destaques aí das últimas 24 horas. Ficou lá para a região do São Francisco, em Petrolina. Teve aí um final de semana violento. Dois assassinatos a facada em 24 horas. Henrique Faustino, bom dia de volta. Muito bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Nessa manhã, a violência em Petrolina mais uma vez deixou sua marca no último final de semana. Dois homens foram mortos no intervalo de menos de 24 horas, entre sábado, dia 22, e domingo, dia 23. As vítimas foram assassinadas a facadas. O primeiro caso ocorreu no final da tarde do sábado, no bairro Jardim Petrópolis. Evangelista de Jesus de Holanda, de 52 anos, conhecido como João Violeiro, estava bebendo em um bar com o suspeito do crime e acabaram se desentendendo. Segundo a polícia, o agressor deixou o local e retornou com uma faca, surpreendendo a vítima. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas João Violeiro já estava sem vida, caído em uma calçada. O suspeito fugiu. Outro homicídio foi registrado no centro da cidade na madrugada desse domingo, tendo como vítima Luciano Luiz Pereira, de 32 anos. Ele também teria se desentendido com um criminoso ainda não identificado, que após esfaqueá-lo, evadiu-se do local. A Polícia Civil, PC, já iniciou as investigações acerca dos dois crimes. Nós trabalhamos no oferecimento de Distribuidora do Sul, aonde você, dono de casa inteligente, sempre economiza, compra tudo no atacado, no varejo, as melhores formas de pagamento à vista, cartão e também no Pix. As margens da BR-316, quilômetro 22,5, Araripina, Pernambuco. Ainda nessa edição, Roberto, retornaremos com muito mais informações. Faustini, obrigado. 7h40. E lá em Petrolina também, rapaz, tem crise. A Univasce, os estudantes da Univasce, Universidade do Vale do São Francisco, estão lamentando a crise no transporte, né? Foi suspenso, e também a questão da alimentação. Quem tem todos os detalhes é a Cidinha Medrado. Bom dia, Cidinha. Roberto, bom dia. Olha, alunos da Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf, questionaram ontem a situação vivida pela universidade, que enfrenta sérios problemas relacionados ao transporte universitário e ao restaurante universitário. Os motoristas entraram em greve após uma reunião do sindicato, devido ao atraso no pagamento dos salários, vale alimentação e vale transporte. A paralisação tem impactado diretamente os estudantes que dependem do transporte para chegar à universidade. Além disso, Roberto, a suspensão do restaurante agrava ainda mais a situação. O serviço foi interrompido porque o processo licitatório não foi concluído, deixando milhares de estudantes sem uma opção acessível de alimentação. Mesmo quando o serviço estava em funcionamento, os preços já eram considerados abusivos. Chegavam a R$ 16,80 por refeição. E olha, Roberto, ninguém come uma vez por dia, não é? O valor é muito superior ao praticado em outras universidades federais, tornando inviável para alunos de baixa renda custear refeições diárias. É realmente lamentável. Agora, os estudantes estão se reunindo em massa nos grupos dos diretórios para mover um protesto no próximo dia 26 no campus centro para contestar a reitoria. Roberto, os estudantes da Univasf lamentam a crise no transporte e RU suspenso e tem que lutar pelos seus direitos, tem que lutar por melhorias, não é mesmo? É realmente lamentável. Uma ótima manhã para todos. Amanhã a gente volta com novidade. Se Deus quiser. Obrigado, Cidinha. Lamentável, né? Um governo que se diz aí preocupado com a educação. E não é só a Univasf que está passando esse problema, não. A gente teve lá no Rio de Janeiro, cortaram, foi a luz lá, a energia. Situação triste, né? Triste, lamentável. Agora, para Lei Rouanet, eu duvido faltar dinheiro, Galo Branco. 7h42, ainda falando sobre educação, o diretor escolar do Senai, Josenberg Laurentino, está conosco e tem novidades. Bom dia, Beguinha. Bom dia, doutor Roberto. Doutor Roberto, hoje eu estou mandando uma mensagem para pedir um favor. Minha sogra, Maria Socorro Muniz, perdeu o CPF, o título de eleitor e a carteirinha do PAF dela. Eita. As mediações da Praça Frei Biapina. Por favor, seus ouvintes são amigos, são companheiros. Quem, por favor, achar esses documentos, por favor, entregar nas Casas Marinho ou então na padaria de Deca. Eu agradeço demais, viu, doutor Roberto? Bom dia. Bom dia, Josenberg. Vai aparecer, porque aqui aparece tudo aqui, documento. Sábado mesmo eu estava aqui, né? Me preparando para o debate geral. E aí chegou um cidadão com uma chave, entregou a chave. Eu achei essa chave lá na calçada da Ótica Diniz. Aí comecei a anunciar aqui, quando foi com pouco tempo, meia hora, o dono do carro chegou aqui. Rapaz, eu escutei aí e tal. Aí veio pegar a chave, carteira, cachorro, a cadelinha de doutor Adelmo Laje, rapaz, que desapareceu. A do meu amigo Rubeni também, quem encontrou a cachorrinha de Rubeni foi até a doutora Juliana, né? Juliana Pinheiro, mandou aí a foto, eu botei no blog, daqui a pouco apareceu, eu nem sabia que era a cadelinha do Rubeni. E aí vai aparecer também os documentos aí, viu, Josenberg, da sua sogra, se Deus quiser. E além desses locais que o Beguinho falou, pode também deixar aqui nos estúdios, na recepção da Rádio Arari FM. Bom, são 7h44, nós vamos ao intervalo, já já tem os preços dos produtos agrícolas comercializados nessa terça-feira aqui na região. O nosso amigo Gerba Alencar está ali já preparado para mandar todos os detalhes. E ainda hoje eu converso com o suplente de vereador. O Gerba também é suplente de vereador, né? Sessão da tapeçaria, vai falar sobre carnaval já já. Intervalo. Informando. ZYW568, Rádio Beto Som FM. Rádio Beto Som FM. 104.9, Rua de Seu Porcídio, número 46, Bairro da Bomba, em Parnamirim, Pernambuco. Apoio Cultural. Se você procura as melhores opções de móveis e eletros para deixar a sua casa do jeito que sempre quis, te dou a melhor dica. Casa e Conforto Móveis e Eletros. Trabalhamos com todos os tipos de móveis, eletros, decoração, cama, mesa e banho. Localizado na Rua da Matriz, número 6, em frente à Praça do Bode. Contato 87-98167-2902. Casa e Conforto. Móveis e eletros de qualidade com preço que cabe no seu bolso. Na organização de Samara Miranda. Alô, você de Parnamirim e toda a região. Cuide da sua saúde e do seu bolso comprando na farmácia Saúde do Trabalhador. computador. Temos medicamentos com até 95% de desconto. Temos o menor preço da região em fraldas, leites, perfumaria e muito mais. Na Farmácia Saúde do Trabalhador, você encontra tudo o que precisa. Temos descontos especiais em medicamentos originais. Somos a rede de farmácias que vende mais barato no sertão. Estamos localizados no centro de Parnamirim, em frente ao calçadão. Estamos esperando por você. Descubra velocidade limitada com nossa conexão de fibra óptica ultra rápida. Navegue, jogue e trabalhe com a máxima eficiência. Conecte-se ao mundo de possibilidades com a Tecnobytes Telecom. Experimente o verdadeiro poder da conectividade com a melhor internet da região. Você merece a melhor experiência online e nós estamos aqui para oferecer exatamente isso. Com a Tecnobytes Telecom, você terá velocidade ultra rápida, estabilidade confiável, atendimento de qualidade, planos flexíveis e também aplicativo de TV com canais, séries e filmes. Assine agora e aproveite nossas ofertas exclusivas. Tecnobytes Telecom, conectando você ao que importa. Conecte-se ao mundo de possibilidades com a Tecnobytes Telecom. Alô você de toda a região. Amanhã o povo na Feira de Parnamirim tem R$3.000 em prêmios para você. R$3.200. Da pomada Babosa Mil, você vai dar adeus a essas dores. Sua pele merece o cuidado com o poder da natureza. A pomada Babosa Mil, original, tem o nome Mil, escrito na caixa. Recuse imitações. À venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. Panificadora tem muitas, mas para agradar o paladar mais exigente, só tem uma. Panificadora São Pio. Todo dia, a partir das 5 da manhã, já temos aquele café delicioso com aquele pãozinho de queijo que é uma delícia. E isso é só para começar o dia, porque ainda temos o nosso tradicional pão francês e muitos outros tipos de pães, uma grande variedade de salgados, bolo de milho mesclado, liso e formigueiro, tortas de vários sabores. Em Araripina, Panificadora tem nome. Panificadora São Pio. Antiga padaria de Baldomiro, na subida do Planalto, em frente ao Vitória Atacadão. Aceitamos Pix e cartão. Aberta de segunda a sábado, das 5 da manhã às 8 da noite. Fone Zap 87981015008. Organização de Hernandes e Francileide. Querendo óculos comprar, um segredinho vou contar. Mioópticas tem preço, com certeza compro lá. Qualidade é que você encontrará. Faça logo o orçamento e pode comparar. Vem para Prime Ópticas, Prime Ópticas. O melhor com o menor preço está aqui, é o que importa. Vem para Prime Ópticas, Prime Ópticas. Qualidade encontro lá na Prime Ópticas. Então você está procurando uma ótica que tem um bom preço, bom atendimento e facilidade no pagamento? O nome dela é Prime Ópticas. O melhor com o menor preço você só encontra aqui. O que há de mais moderno em óculos de grau você encontra aqui. E isso sem falar no atendimento, que é super especial. Crediário facilitado pra você. Prime Ópticas. Infocel. Temos toda a parte em informática, impressora, mouses, automação comercial, estabilizadores e muitos outros. Tudo em acessórios, capas, carregadores, películas e muito mais. Fazemos a troca do seu iPhone sem burocracia. Trabalhamos com aparelho lacrado com garantia de 1 ano. E somos representantes TIM na cidade. Trabalhamos à vista, com Pix e no cartão dividimos em 12 vezes. E agora com mais uma novidade. Nova filial próximo à farmácia, menor preço. E para melhor lhe atender, estamos trabalhando com assistência técnica com total garantia. Fone Zap 87998020000. Instagram arroba Infocel Araripina. Infocel, há mais de 14 anos no mercado. Dia de feira com a maior variedade e preço baixo da região é no Novo Atacarejo. Confira as ofertas. Manga palme ou tome o quilo R$2,98. Laranja pera o quilo R$3,98. Pera importada o quilo R$6,98. Dia de feira com hortifruti fresquinho e no precinho é só no Novo Atacarejo. Informação, informação, prestação de serviço. Arari FM, Rádio Forte, Rádio Forte. Arari FM, Rádio Forte. É a tampa, é a top do Araripa, Grupo Valdeir Batista, também pelo YouTube, canal blog do Roberto. Sistema Rádio Play, Rádio X e Pubi, Sistema Betson de Comunicação no Sertão Central, maior audiência do interior pernambucano. Vamos, são 7h50, vamos dar uma passada pela internet. Araripina Urgente na internet. O Doni, só tem Doni aqui, o Doni mandou um áudio, vamos escutar o Doni. Bom dia, Doni, bem-vindo. Bom dia, doutor Roberto Gonçalves. Conforme os áudios aí dos generais, não é um suposto golpe como você costuma repetir. Existia sim um golpe. Ele não houve, conforme os áudios dos generais, porque Bolsonaro só queria assinar se o alto comando do exército embarcasse na onda golpista, mas eles não quiseram. Então vamos mudar essa nomenclatura de suposto golpe, suposta tentativa. Houve sim uma tentativa, ela não foi concretizada, mas a prisão de Bolsonaro e dos culpados vai ser concretizada. É, mas não houve golpe, né, dona? Eu acho que você deve ser aí, deve concordar comigo que não teve golpe, né? Tentativa. Então, se foi uma tentativa, que se não aconteceu, não foi concretizada, então é um suposto golpe. Agora, com relação à prisão, se resolver aí prender Bolsonaro, se resolver isso aí também, o problema do preço dos alimentos, do ovo que tá caro, da carne, do café, manda prender logo o homem lá para resolver, né, Galo Branco? Porque é que resolve, prende logo esse cabo aí. 7h52, continua o Tirinê. Araripina, chamando os melhores repórteres do Nordeste brasileiro. Vamos lá, agora vamos saber dos preços dos produtos agrícolas comercializados em Araripina nessa terça-feira com Gerba Alencar. Alô, Gerba, de volta, meu irmão. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia, amigos e ouvintes do Araripina Urgente. Gerbe Alencar chegando aqui nessa manhã de terça-feira, trazendo os preços dos produtos agrícolas comercializados aqui em nossa região, Roberto. E é de partir o coração a gente ver os nossos legumes tudo se perdendo, Roberto. O mês de fevereiro foi carrasco, não choveu quase nada. Pela caridade. E a gente tá aí na expectativa de cair chuva aqui no sertão, para nós ainda situar esses legumes e tirar muita feijão, muito milho aqui na nossa região, abóbora. A gente tem, né? Graças a Deus, a mandioca deu uma aumentada e 60% do plantio de mandioca já está seguro aqui na região. A gente já conseguiu. A mandioca em menos chuva já consegue, né? Situar duas, três chuvas boas já consegue. E a gente chega para atualizar aqui, tá, Roberto? É, o preço da tonelada de mandioca, além de já ter um pouco a situada, também temos, Roberto, um aumento no preço, tá? A tonelada de mandioca na feira sábado tava variando entre R$450 a R$500 na roça, tá? Um aumento aí significativo. Há 15 dias atrás estava R$380 na roça e agora tá de R$500. E posta na fábrica entre R$550 a R$600, Roberto. A farinha comum tá variando entre R$100 e R$110, farinha grolada entre R$120 a R$130, goma fresca entre R$5 e R$6 o quilo, o feijão de corda também deu uma aumentada, Roberto, tem vários tipos de feijão na feira, tem feijão de 150, tem um feijão médio de 250 e o feijão primeira de R$400 a saca de feijão na feira, tá, Roberto? O milho tá segurando o preço entre R$80 e R$85. Valeu, Roberto. Valeu, Jeb. Obrigado aí, grande Jeb Alencar, com as informações, os preços dos produtos agrícolas comercializados aqui na região. São 7h54. 7h54. Vamos falar de carnaval, rapaz? O Eudo Brito traz as informações. Na sexta-feira tem ali uma prévia carnavalesca, ali na Praça da Concha, ali por trás do Banco do Brasil. Aliás, quem traz a informação é o Eudo Brito. A Prefeitura de Araripina, por meio da Secretaria de Cultura, realizou na última sexta-feira, dia 21, o pré-carnaval da cidade, marcando as festividades carnavalescas. O evento aconteceu na Praça Manuel Rodrigues Lima, conhecida como Praça da Concha, e reuniu foliões, artistas e autoridades locais. Na ocasião, foram entregues os abadás dos blocos, além de um desfile de figurinos, exposição de artesanato, apresentação da companhia de dança do SESC e atrações musicais que animaram o público. O secretário de Cultura, Lídio Falcão, celebrou a participação dos araripinenses e destacou o papel da cultura na cidade. Abre aspas. É bonito ver nossa gente ocupando os espaços públicos, celebrando nossa história e tradição. A cultura é um dos maiores bens que temos e essa prévia de carnaval mostra como ela pulsa forte em Araripina. A parceria com os artistas e associações locais fortalece ainda mais esse movimento. Fecha aspas. Para o prefeito Evilásio Mateus do PDT, a ideia foi proporcionar um carnaval simples, mas cheio de significado. Abre aspas. O mais importante é manter viva a essência da nossa festa, resgatar as tradições e valorizar quem faz cultura na nossa terra. Ver o sorriso no rosto do povo, a alegria dos artistas e a cidade respirando arte é o que faz tudo valer a pena. Fecha aspas. Direto da redação da Arari FM, Eldo Brito para o Araripina, gente. Obrigado, Brito. 7:56 e a Prefeitura de Araripina decretou pontos facultativos no Carnaval e data magna de Pernambuco. Adivânia Gomes, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Roberto Gonçalves e ouvintes da Rádio Arari FM. A Prefeitura de Araripina anunciou o decreto número 017/2025, que estabelece ponto facultativo nos dias 3, 4, 5 e 7 de março, devido às festividades do Carnaval. Já no dia 6 de março, será feriado estadual em celebração à Data Magna de Pernambuco, conforme a Lei Estadual número 16.059/2017. O decreto foi publicado em 21 de fevereiro e tem efeito imediato. O decreto, assinado pelo prefeito Evilásio Mateus, determina que o ponto facultativo se aplica às repartições públicas e entidades da administração direta e indireta do município, exceto serviços essenciais que seguirão funcionando normalmente. É, como a coleta de lixo e por aí vai. Obrigado, Edvânia. 7:58. E ontem o presidente da Câmara de Araripina, Francisco Adivaldo, recebeu a visita institucional do prefeito Evilásio Mateus. Eldo Brito de volta. Na manhã desta segunda-feira, dia 24, o presidente da Câmara Municipal, vereador Francisco Adivaldo, do PP, recebeu em seu gabinete a visita institucional do prefeito Evilásio Mateus, do PDT. Os dois conversaram sobre a relação harmoniosa e respeitosa entre os poderes executivo e legislativo e, sobretudo, os principais projetos e ações que fazem parte do planejamento que será executado em 2025. Evilásio externou o seu reconhecimento ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelo vereador Edivaldo à frente da gestão do legislativo municipal. Abre aspas. Edivaldo tem conduzido a Casa Joaquim Pereira Lima com muita sabedoria e responsabilidade. Enquanto prefeito, iremos manter essa harmonia e respeito às atribuições de cada poder e sermos parceiros para ajudar a desenvolver Araripina e melhorar a vida do povo. Fecha aspas, disse Evilásio. Edivaldo agradeceu a visita e também externou essa boa relação com o Executivo Municipal. Abre aspas. Ficamos felizes em receber a visita do prefeito Evilásio Mateus, que nesses primeiros dias de governo tem demonstrado muita responsabilidade com Araripina. Somos poderes independentes, mais harmônicos e com o objetivo de ver Araripina crescer e se desenvolver. Valeu, Eldo, obrigado. Agora são 8 horas, Sistema Betson fica com Girlândia Gomes, muita música aqui. Não dá pra testificar. 104,9. ZYW568. Rádio Beto Som FM. Rádio Beto Som FM. 104,9. Rua de Seu Porcídio, número 46. Bairro da Bomba, em Parnamirim, Pernambuco. Apoio Cultural. Parnamirim, Dr. Teógenes Vieira realiza atendimento a domicílio, com todos os aparelhos necessários no conforto da sua casa. Com uma vasta experiência em consultório, atendimento domiciliar, UTI e emergências em hospitais. Atua nas unidades de terapia intensiva, UTIs, em Salgueiro e Ouricuri. Profissional capacitado para realizar atendimento nas áreas pós-cirúrgica, tratamento de dores em geral, artrose, artrites, tendinites, bucites, fibromialgia, hérnia de disco, quadros gripais e cansaço por distúrbios pulmonares. Com mais de 5 anos de experiência profissional, Dr. Teógenes Vieira possui cursos de pós-graduação em traumatortopedia, avaliação física, tratamento de disfunções na coluna vertebral, fisioterapia geriátrica, oncológica, cuidados paliativos, prevenção, reabilitação e retorno ao esporte pós-lesões desportivas e fisioterapia em UTI. Precisou de fisioterapia? Dr. Teógenes pode te ajudar. Contato 87 99935 5598. Ama aquela moda que te pega pelo pé, você se apaixona, logo você quer. Nobre Magazine, a loja que tem tudo a ver com você, levando sempre o que há de melhor no mundo da moda, com as melhores marcas em calçados e acessórios, os melhores descontos e as maiores promoções. Nas compras à vista, você tem 15% de desconto e nos cartões, você tem 10% de desconto. A Nobre Magazine está de segunda a sábado, de portas abertas para você. Então vem, vem ser nobre você também. Nobre Magazine. Gracinha Cosméticos e Variedades e distribuidora Amanca Paris. Trabalhamos com as melhores marcas: Amanca Paris, Mary Kay, O Boticário, Natura, Mahogany, Bioestratos, Blossomville, Jafra, Odorata, Abelha Rainha, Eudora, Romanel. Trabalhando com lindas bolsas de couro, óculos de sol, relógios, acessórios para cabelos e muito mais. Localizada na Rua Padre Alfredo, número 44, no centro de Parnamirim. Contato 87 99944 3368. Gracinha Cosméticos e Variedades e distribuidora Amanca Paris. Siga nosso Instagram e fique por dentro das nossas novidades. Arroba Gracinha Cosméticos _. Ótica Canaã. Somos um novo conceito em ótica. Você vai encontrar lentes de todas as marcas, lentes para daltônicos, armações, óculos de sol, consertos e reposição de peças, prótese ocular e produtos especiais para limpeza de lentes. Temos também exames de vista computadorizado completo, acompanhamento do desenvolvimento visual da criança e diversos outros serviços, como terapia virtual, avaliação motora e muito mais. Dividimos suas compras em até 10 vezes sem juros e descontos especiais à vista. Ótica Canaã, cuidando melhor da sua visão. Rua Dirceu Possídio 273, Bairro Bomba, Parnamirim, Pernambuco. Fone 87 999 53 96 42. Eloá Maria da Saloca do seu coração. Preços baixos, qualidade em nossa missão. Produtos incríveis, sempre a encantar. Venha pra Eloá, você vai se apaixonar. Eloá Variedades, tudo que você precisa. Em cada canto dessa loja, a satisfação brilha. Venha conferir, conhecer, se surpreender. É Eloá Variedade, sua loja pra viver. Ana Lara organiza com todo amor. Cada detalhe pensado, nada sem valor. Rua Martinho da Costa Agra, vamos te esperar. Parnamirim, Pernambuco, venha nos visitar. Farmácia Parna Drogas em Parnamirim. Aqui você encontra toda a linha de medicamentos éticos, genéricos, similares, medicamentos controlados, antibióticos e muitas outras opções com o menor preço da cidade. Dispomos do farmacêutico Dr. Iago Angelim para tirar todas as suas dúvidas e passar orientações para um tratamento correto. Precisou fazer a recarga do seu celular? Venha para Parna Drogas. Estamos localizados na Avenida Dirceu Bocídio, número 185, bairro da Bomba, em frente à rodoviária. Telezap 87 99634 7555. Realizamos entregas totalmente grátis e estamos abertos de segunda a sexta, das 7h30 às 21h, e aos sábados e feriados, das 7h30 às 19h. Parna Drogas, há 20 anos cuidando da sua saúde. Estilo Céu! Chegou em Parnamirim Estilo Céu! Trabalhamos com eletrônica em geral, reparo em celular, TV, som, computadores, notebooks, impressoras e ferramentas em geral. Entre em contato pelo fone 87996267664. Conheça também o nosso Instagram, Estilo Céu Parnamirim BE. A Estilo Céu está com um novo endereço, na rua de Seu Possível, número 30, próximo à Rádio Beto Som, bairro da Bomba. Vem pra Estilo! Rádio Estação Play. Bom dia! É show! Sistema Beto Som de Comunicação, o som da cidade. A Rádio Estação Play Web de Ipubi, Pernambuco, apresenta a partir de agora o programa Expresso Musical. Com ela, Girlaide Gomes, liderando o estado de Pernambuco na web. É com você, Girlaide Gomes. FM é show, é a rádio do instalador Vivences. From Miss U.S. My style is ridiculous. Bom dia, bom dia, bom dia, povo lindo! Bem-vindos à nossa nave do sucesso. Tá começando mais um Expresso Musical, edição de terça-feira, 25 de fevereiro de 2025. Prazer imenso. Eu sou a Girlaide Gomes, sua GG, e fico com você até o meio-dia para Rádio Play, Rádio X e para todo o sistema Beto Som de Comunicação. Até as 11 da manhã a gente segue ao vivo para você via satélite para todo o Brasil pela Neri FM, canal nas parabólicas 367. A você que me acompanha pela Vives, nosso patrocinador oficial. A você que está conosco pela Claro TV. A você que me acompanha pelo nosso aplicativo, muito bom dia! É hora de participar, de interagir, de fazer a diferença aqui comigo. 87996439366, nosso WhatsApp da Play. 31 35 60 0512, o nosso WhatsApp da Neri FM. Quero você comigo a partir de agora, porque tá só começando e a primeira de hoje já tá chegando por aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Avisa pra todo mundo, a Girlaide Gomes chegou e a tristeza aqui não tem espaço não, tá? Olha o dedinho de não pra você. Acorda assim, deseja bom dia pra você mesma, pra você que tá indo pro trabalho, pra você que tá me levando de carona no seu automóvel, a você que abriu sua casa pra eu entrar. Vem comigo! Atrás de você, você me pisava, fazia sofrer. agora que eu tô na curtição, com as lindinhas nesse paredão. Não adianta me ligar do nada, me mandar mensagem querendo voltar. Que eu tô solto na bagaceira, por favor não queira me atrapalhar. Olha o dedinho de não pra você, olha o dedinho de não pra você, olha o dedinho de não pra você. Agora é tarde pra se arrepender. Olha o dedinho de não pra você, olha o dedinho de não pra você, olha o dedinho de não pra você. Agora é tarde pra se arrepender. Você me pisava, fazia eu sofrer. Agora eu tô na condição, com duas lindinhas aqui no paredão. Não adianta me ligar do nada, me mandar mensagem querendo voltar. Que eu tô solto na bagaceira, por favor não venha me atrapalhar. Olha o dedinho de não pra você, olha o dedinho de não pra você, olha o dedinho de não pra você. Agora é tarde pra se arrepender. Olha o dedinho de não pra você, olha o dedinho de não pra você, olha o dedinho de não pra você. Agora é tarde pra se arrepender. Não se queria. E o 2T. Essa vida de vaqueiro, derrumando boi ligeiro, não se acostumou a viver comigo do meu jeito. Me propôs o acerto, veio com a conversa, eu recusei na mesma hora. E eu mandei ela embora.